A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite a todos. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. Esta é a Rede Boa Nova de Rádio. Em Guarulhos e Grande São Paulo. Rádio Boa Nova, ZYK 591, em AM 1450 kHz. Em Sorocaba e região sudoeste, Rádio Boa Nova, ZYK 669, em AM 1080 kHz. Em Juazeiro, em Petrolina, Rádio Cidade, ZYK 870, em AM 870 kHz. Em Santo Tomé, na Argentina, e São Borja, no Rio Grande do Sul, FM 92,1. Em nosso site, radioboanova.com.br e pelo aplicativo Rádio Boa Nova Guarulhos. Rede Boa Nova de Rádio. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa. A uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Casas André Luiz lança aplicativo para doação. A instituição conta agora com mais uma ferramenta para os apoiadores da causa do deficiente intelectual contribuírem de maneira rápida e segura. O aplicativo está disponível por meio da tecnologia de smartphones, tablets, sistemas iOS e Android. Ele pode ser encontrado na App Store e na Google Play para download gratuito. Com o aplicativo oficial das Casas André Luiz, o usuário vai conhecer sobre o trabalho realizado há mais de 68 anos. Endereço das unidades. E encontrar, com apenas alguns cliques, maneiras rápidas e simples de ajudar a manter os atendimentos e a qualidade de vida de 2 mil deficientes intelectuais. Junte-se a essa causa. Faça parte da nossa família. Você acompanhou Um Novo Olhar. Você gostou deste programa? Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pode fazer o download e ouvi-lo quando e onde quiser. Se ainda não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, fique sócio 0800 12 018 38. Clube Amigos da Boa Nova. Colabore com a divulgação espírita. 0800 12 018 38. Seja sócio, você também.